der outro trago, eu queria um gole. Vi seu gene erra, tudo atrapalha, esse mundo te engole. Os seus planos berra, é olho por olho, sua vida seu corre. Se morre ou se mata, depende da gana e do posto. Na guerra, no culto e no bolso, se é preso ou se é solto, se vai comer grama debaixo da terra. É redundante, mas nós não tivemos opção. Só quem conhece onde nascemos viu destreza. E na calada quem assusta não é o bicho papão. É a barca cinza que vem pra fazer limpeza. Tenho certeza não existe outra solução. Não vou deixar minha família indefesa. Sem acordo com eles, fora de cogitação. E aí vai mais um capítulo da guerra. De onde vinha tanto ódio eu sei, afinal já vi de tudo. Puto com enquadro, triste pelas perdas, preço por cabeça, método absurdo. Os manos se arrisca pra ver se belisca migalha do ouro. Em jogo de azar não se conta com a sorte, já vi braço forte segurando o choro. E vi que da morte também dá pra escapar, até mais de uma vez. Ouvi muita história, mas poucas de glória. Contagem da sombra não passa do 3. Queria eu poder apontar pra alguma direção, poder dizer que ali não tem filhos perdidos. Quem dera tivesse encontrado outra opção, talvez não teria morrido arrependido. É redundante, mas nós não tivemos opção. Só quem conhece onde nascemos viu destreza. E na calada quem assusta não é o bicho papão. É a barca cinza que vem pra fazer limpeza. Tenho certeza não existe outra solução. Não vou deixar minha família indefesa. Sem acordo com eles, fora de cogitação. E aí vai mais um capítulo da guerra. Corpos pra todo lado, caçador caçado. São pobres soldados prontos pro confronto, a ponto de matar pra sobreviver. Eu sei, são de tempos passados, talvez atrasados. Nunca se dão conta que por suas mãos que se mata esperança e alimenta o poder. E toda noite nossas ruas cheiram morte. Nas mais escuras nunca tem pra onde correr. Eles na fúria por aquele carro forte, e antes dele te levar ouvi dizer. É arriscado, mas essa é a minha profissão.